Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô. Alô, vovó. Agora, com as músicas tocadas no rádio, com os melhores cantores, melhores arranjadores e gravações autênticas e originais, a pedida de todos os domingos de manhã, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Na abertura, de acordo com o nosso roteiro, nós vamos atender ele que reside lá na Supercap. Ele que é o nosso gente 20 e que nos envia um simpático e-mail dizendo e afirmando que São Paulo também amanhece ao som de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. É ele, o senhor Evaldo dos Santos Neto, que reside no acolhedor bairro de Pacaembu, lá em São Paulo, a nossa querida Pauliceia Desvairada, a nossa Supercap, a nossa São Paulo. Para ele, o senhor Evaldo dos Santos Neto, em nossa sintonia, pela Rádio USP de São Paulo, Oswaldo Prático, que gravação maravilhosa, composta esta melodia pelo João de Barro, o popular e saudoso Braguinha, Mané Fogueteiro. Na pedida nós temos o musicista Zé Festa, com seu trombone do Gilberto de Carvalho, que era médico e compositor, de Papo pro Ar. Tudo isto para ele, o paulistano, o senhor dos Santos Neto, em nossa sintonia, que ainda quer ouvir, nesta manhã de domingo, em Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, com o saudoso breakout do João Batista, Oito Mulheres. Mané Fogueteiro era o deus das crianças. Na vila distante de Três Corações, nos dias de festas fazia rodinhas, soltava foguete, soltava balões. Mané Fogueteiro gostava da rosa, cabocla mais linda este mundo não tem. Porém o pior é que o Zé Boticário da rosa também. E um dia encontraram Mané Fogueteiro com os olhos vidrados de bruço no chão. Um tiro certeiro varara-lhe o peito. Volta da festa do Juca Romano, e como os que morrem de tiro conservam a última cena nos olhos sem luz, um

falar, meu bem. Pode chorar se quiser. Um homem não pode viver somente com uma mulher, não é? Pode falar, meu bem. Pode chorar se quiser. Um homem não pode viver somente com uma mulher. Uma é pra dentro de casa, outra é pro meio da rua. Uma é pra dias de sol, outra é pra noite de lua. Uma é para o pensamento, outra é para o coração. Uma é mulher de verdade, a outra é a inspiração. Dentro de casa, outra pro meio da rua. Uma é pra dia de sol, outra é pra noite de lua. Uma é para o pensamento, outra é para o coração. Uma é mulher de verdade, a outra é a inspiração, não é? Pode falar, meu bem, bem, pode chorar se quiser. Um homem não pode viver somente com uma mulher, não é? Pode falar, meu bem, bem, pode chorar, chorar se quiser. Um homem não pode viver somente com uma mulher. Uma é pra dentro de casa, outra é pro meio da rua. Uma é pra dia de sol, outra é pra noite de lua. Uma é para o pensamento, outra é para o coração. Uma é mulher de verdade, a outra é a inspiração. A cidade amanheceu cantando, em cada canção uma nostalgia. Você sintoniza pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas o nosso negócio, a pedido é música. Missiva que vem lá da Supercap, mais uma cartinha da nossa querida São Paulo, que também amanhece ao som, jardim, um coreto, a música e a saudade. É do bairro da Lapa, e quem nos envia é o gentil ouvinte, senhor Ari Borges Moles, que está em nossa sintonia, e quer ouvir nesta manhã, ele que já residiu aqui em nossa cidade, ele que tem familiares aqui em São Carlos, e ele que conheceu, em uma das vindas para São Carlos, o coral Multivozes, que é formado por são carlenses. Com este coral Multivozes, atendendo ele que reside em São Paulo, senhor Ari Borges Moles, do Ari Pavão, Chuá Chuá. E na pedida ainda, do Capiba, para o senhor Ari Borges Moles, lá de São Paulo, Orlando Correia, em belíssimo arranjo, defende do Capiba, Serenata Suburbana. Deixa a cidade formosa, morena, linda, pequena, e volta ao sertão. Beber a água da ponte que canta, que se levanta no meio do chão. Se tu nascesse da boca cheirosa, cheirando a rosa, deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas rolando também, e a fonte a cantar, chuva, chuva, e as águas correr, chuva, chuva. Parece que alguém que cheio de mágoa deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas rolando também. A lua branca de luz se fosse uma sombra altaneira da cachoeira fazendo escarcéus. Quando essa luz lá na altura distante, loiro pegante no pente a cair, dá-me essa prova que o pinho descerra, eu volto pra serra, que eu quero partir a ponte a cantar. Chuva, chuva, e as águas correr, chuva, chuva. Parece que alguém que cheio de mágoa deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas rolando também, e ao ponte a cantar, chuva, chuva, e as águas correr, chuva, chuva. Parece que alguém que cheio de mágoa deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas rolando também, no meio das águas rolando também, no meio das águas rolando também. Levo a vida em serenata somente a cantar. Quem não me conhece tem impressão de que sou tão feliz, mas não é isso não. Se eu canto em serenata é para não chorar. Ninguém sabe a dor que sinto dentro de mim, ninguém sabe por que vivo tão triste assim. Se eu fosse realmente muito feliz, não chorava quando canto, nem cantava para abafar meu pranto. Ninguém sabe a dor que sinto dentro de mim, ninguém sabe por que vivo tão triste assim. Se eu fosse realmente, se eu fosse muito feliz, não chorava quando canto, nem cantava para abafar meu pranto. Eu canto em serenata é para não chorar. Ninguém sabe a dor que sinto dentro de mim, ninguém sabe por que vivo tão triste assim. Se eu fosse realmente muito feliz, não chorava quando canto, nem cantava para abafar meu pranto. Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta, em nossa passarela nostálgica, vão estar Silvio Caldas, Dircinha Batista e Carlos Galhardo.